saber onde anda você, quando a cidade vai dormir. Porque a gente se vê, se encontra e faz acontecer só quando o dia está aqui. Eu me joguei no seu amor, tô contigo onde for, pode confiar em mim. Tudo que eu posso eu te dou, te falo sempre onde eu vou e você nunca me diz. Você parece uma princesa, jeito e cara de burguesa, fala bem até demais. Durante o dia até me liga, mas à noite chega e eu não te encontro mais. Eu só queria saber onde anda você, quando a cidade vai dormir. O que a gente se vê, se encontra e faz acontecer só quando o dia está. Ainda mora com os pais. Eu já imaginei de tudo e te confesso que desculpas não dá mais. Ei, ei, ei, eu te falo, cara, tu é muito gente boa, mas precisa se ligar. Ela sabe que te pede e nunca vai falar. Que à noite ela vive de pura ostentação, anda de Ferrari, toma banho de Chandon. Se acha inteligente com ato de segurança, de tudo tira o prazer, tu pode tirar a grana. Mina gostosa, sabe como é, né? Destaque em qualquer lugar, é tudo que os caras querem. Sempre com as amigas, top na melhor balada. É tudo muito bem bancado pelos velhos camaradas. Roleiro, artista, também tem empresário. Conquistar pra quê? Se pagar é bem mais fácil. Não tem miséria, tem dinheiro pra gastar. Custa a noite toda, depois volta pra mandar. Tu lembra aquela noite que ela sumiu 3 dias? Tava agitando na noite de Ibiza, de Armani e a Chanel. A disputa tava louca pra ver que tinha mais. De uma para a outra, o que os caras acham delas pouco interessa. Tudo que elas querem é matar o rival de inveja. Enquanto isso, tu aqui tem dúvida na boa. Aproveita que ela te dá de dia e a noite pega a outra. Eu só queria saber onde anda você, quando a cidade vai dormir. O que a gente se vê, se encontra e faz acontecer só quando o dia está aqui. Eu só queria saber onde anda você, quando a cidade vai dormir. O que a gente se vê, se encontra e faz acontecer só quando o dia está aqui. Eu só queria saber onde anda você, quando a cidade vai dormir. Porque a gente se vê, se encontra e faz acontecer só quando o dia está aqui.